CVR Zorak A F R O R U D E. Aham. Yo. De dentro da alma, exala o que chamam de loucura. O cotidiano é minha cura, deixa que eu aprendo na rua. Todo tipo de palavrão já sei falar. De dentro no pelo, é sempre como vou me expressar. Desencanei da matéria, desde os 15 eu não aceito feio. O perfeito é pra vocês, gosto do torto por inteiro. Um sorriso preto, um abraço preto pra felicidade. Vem da cabana zoada dos atabaques. Tem hora que fico quieto, te olhando pra não te dar ataque. Palavras do canto dos cérebros em paz. É venda, chama auditoria. O espírito sai da carne, olha de novo a vida. Sempre serei tosqueira, caipira e família. Piscina sertaneja e um radinho tocando fita. CVR, Zorak, Afrohood, Tommy Hip Hop. A inveja dos medíocres nos torna cada vez mais fortes. Vai sem olho de candera. O vento tá rio, só o pé do meu ouvido. Olho pro céu, tornando passado 5 de maio, 494. Sem moral, todos assassinados. E me pergunto o que faço aqui. Qual o seu papel? Insisto, pobre de espírito. Queria viver em harmonia numa terra linda, chá e maca, madeira, sol, água. Utopia, logística, seca, estrada. A longa estrada, no gueto do gueto. Pra cidade grande não sobra nada. A margem do Black River, pensamento mais à frente. Eu te respeito, os seus olhos diretamente. Certamente temos um só destino a seguir. O meu já traçado. Nine Miles, de volta pra casa. Básico, expansivo, a quem possa interessar. Pois o desenho de um mapa não é o que vai limitar. Simplicidade que complica no ato de se expressar. O meu espelho da alma, faço o favor de tapar. Pra não assustar despreparado que tentar entender o fundo de loucura que habita no ser. Sem limites pra sonhar, sem fronteiras pra atravessar. Sem rédeas pra segurar, sem algemas pra me prender. Onde a razão toma um rumo assim, sem direção. E a transparência do espírito bloqueia sua visão. Constrangimento sem valor em certa situação. Como brochar com uma mulher que não se sente tesão. 2003, hip hop arcano, soldado 13. Mistura de seis elementos, resultado incompreensível. Preparativos a céu aberto no universo que não há conflito. Quem entende o próximo não cobiça a rima do próximo. Não espera o futuro próximo em minutos que estão se passando. Lembre-se da Rosa Cálida e de mais força sua memória. Quem retornou e te ajudou a destruir a discórdia. Servos da insanidade, habitados no abstrato. Influenciado por um soldado de 3 neurônios não restaurados. Não sei quem sou nem onde vou. Experiência inovadora explorando tudo o que quero. Dê o próximo passo e tente entender o que se passa. Tente entender o que se passa. A vida é feita de momentos. Saber aproveitá-los é que faz a diferença. Positivismo e união é o que nos mantém de pé. Cada vez mais vivos, se eu trair, só resta lamentar. Se eu subir o destino, sigo meu caminho com fé em Deus e nos orixás. Sem atrasar o lado de ninguém, pretendo vencer, custe o que custar. Reflito neste exato momento sobre tudo que penso e vivo. Uma única certeza, futuro incerto. Em minha vida, o presente é relativo. Vivendo cada dia como se fosse o primeiro. Que se for do mundo, arrisco tudo e faço do meu jeito. Quebrar a cara não é atraso e sim acúmulo de experiência. Vou acertando pelos erros, esse é meu jeito de fazer a diferença. Hip hop arcano, esse é o estilo que eu sigo. Yo, banca terror, banca estilo terror que eu sigo.